Deixa eu te falar, isso pra mim não tá fácil de lidar. Foi o que ela prometeu lá no altar, jurando que pra sempre ia me amar, mas não rolou. A vida é mesmo assim, tudo tem começo, meio e fim. Essa situação tá tão ruim, sem querer que o love rolou. Por que você mentiu pra mim? Eu e ela era tudo, mas eu vou te dar logo a visão. Traição não tem perdão. Tá fácil de lidar. Não foi o que ela prometeu lá no altar, jurando para sempre que ia me amar, mas não rolou. A vida é mesmo assim, tudo tem começo, meio e fim. Essa situação tá tão ruim, sem querer que o love rolou.